programa seguir contém doses escalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News, hoje uma segunda-feira, dia 25 de fevereiro de 2019. O mês está acabando e a notícia dessa vez, qual é? A notícia dessa vez é a segunda parte das nossas queridas notícias sobre a questão dos comboios de suprimentos para a Venezuela. Mano, população com fome vai ser bom. Então, eu sou o Gregório. E eu sou o Bernardo. E esse é o QN News. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Então nós temos aqui que o Maduro fechou as fronteiras venezuelanas com a Colômbia e com o Brasil. Tá travadaço. Porra. E agora? E nós eu temos... tanto ir pra Venezuela a pé. A pé é difícil. A pé é fácil, na verdade. É, floresta amazônica, ninguém vai te ver, mano. Espero. Mas nós tivemos 2 caminhões brasileiros e 10 caminhões colombianos de suprimentos que ficaram travados na fronteira com a Venezuela. Cara, parece pouco, mas é muita coisa. Mano, só algumas toneladas de suprimentos. De suprimento. Sofrimento. Algumas toneladas de sofrimento, parece eu. Bem encaixando. Mas, e essa fechada de fronteiras, além de, né, impedir a entrada dos negócios, inclusive o Guaidó tá lá na fronteira colombiana tentando fazer o bagulho entrar. Também tem uma outra treta que com a diáspora venezuelana, a grande maioria dos venezuelanos que saiu ficaram na fronteira com a Colômbia. O que não, não é uma coisa incomum, porque a fronteira Venezuela-Colômbia tem várias vezes que colombianos foram para Venezuela e que venezuelanos foram para Colômbia. Então a fronteira Colômbia-Venezuela é meio que uma área mista entre colombianos e venezuelanos misturados em várias famílias, entendeu? Sim. Então uma das ideias de fechar essa fronteira também é impedir que os venezuelanos, que boa parte são anti-Maduro, até porque eles fugiram, de conseguir fazer protesto dentro da Venezuela, porque agora eles não podem entrar mais. Sim. E além disso, nós tivemos vários protestos. Oi? Você quis dizer dentro da Colômbia. Não, eles dessas pessoas entrarem na Venezuela pra fazer o protesto, entendeu? Ah. Tá, certo. E basicamente, e além disso, nós tivemos vários protestos contra o fechamento das fronteiras e um corte diplomático entre a Colômbia e a Venezuela. Não teve com o Brasil, porque já estava cortado desde o impeachment da Dilma, porque o Maduro considerou aquilo um golpe. Então ele cortou as relações diplomáticas com o governo Temer e continuou cortado com o governo Bolsonaro. Né? Esperado. É normal. E nós tivemos vários protestos. Claro. Inclusive nós tivemos o uso de armas letais, olha aí. Sempre democrático, uso de armas letais. Contra os protestantes, que resultou em 3 mortos e 15 feridos. Caramba. Isso a 15 quilômetros da fronteira com o Brasil. Não pouparam esforços. Inclusive o venezuelano, eu tô louco. O Maduro disse que não vai aceitar esmola e ofereceu comprar aquilo que o Brasil tava mandando. Olha aí, que todo, isso. Hein? Todo pausudo, menino. Sangue de colombiano. Todo boladão, né, mano? Porra, não quero sua esmola, eu vou te pagar. É todo filho da puta. Sangue de colombiano. Pra quem não sabe, tem os maiores pênis da América do Sul. Mano, esse é aquela teimosia espanhola, tá ligado? Isso aí é herança espanhola. Herança espanhola. E além disso, a gente teve uma ocasião que eu achei minimamente interessante, que venezuelanos que estão em Roraima atacaram um ponto militar na fronteira com a Venezuela, mano. Um ponto venezuelano. Com coquetéis Molotov. Tá. Com tudo, caramba. Estão refugiados do Brasil, saíram do Brasil, entraram em território venezuelano e atacaram o posto militar com um coquetel Molotov. É impressionante. Isso que eu chamo de revolta. Né? Imagina, você tá tão puto que você volta do refúgio só pra jogar uns coquetel Molotov, mano. Cara, meu. Você tem que estar muito puto. Deve estar uma merda muito grande. Pois é. E é tipo paralelo, os refugiados da Síria voltam pra Síria pra jogar coquetel Molotov no Estado de Louco. Né? E volta de novo pra Europa. Volta de novo. E outra ocasião interessante foi que os militares da cidade de Ureña, que fica na fronteira com a Colômbia, eles desertaram. Eles abandonaram os postos da cidade e pediram asilo. Mano, é aquilo, eles falaram que é dar asilo a nós. Eles falaram, mano, isso aqui não é problema meu, foda-se. Eu não vou resolver essa porra. Já tá recebendo uma micharia também, tá ligado? Uhum. E nós temos de ver muitas tretas entre protestantes e a milícia chavista que tem na Venezuela. Porque a gente tem três coisas na Venezuela. Você tem a guarda revolucionária, que é tipo a polícia militar, mas tipo bem mais militar do que a nossa. Uhum. Que é que atirou nos protestantes. Você tem a milícia que faz merda o tempo todo. Você tem o exército. Então é foda. Parece até o Rio de Janeiro. Impressionante. Porra, muito pior que o Rio de Janeiro. Muito mais divertido. Pior pelo lado bom. Pior pelo lado ruim. Na verdade. Não. Não. Você... Pior pelo lado superior. Pior pelo lado positivo. Pelo lado emoção. Mais adrenalina. Mais qualidade de confronto, mais sangue. Agora a treta é saber, né, mano? Vai morrer mais gente de fome ou de bala? Depende, se a bala tiver açúcar o suficiente, ninguém morre de fome e resolve os problemas. Então é isso, nós temos aqui a reiteração da notícia da semana retrasada. E pode dar muita merda. Como o Xadrez Verbal disse no Twitter, vou mencionar aqui, nós temos três opções. Ou o Maduro perde todo o apoio e o Guaidó toma a porra toda. Ou o Guaidó não consegue nada e o Maduro fica de boa. Ou a terceira opção, que é sempre a melhor de todas. O Guaidó ganha parte do poder, o Maduro perde parte do poder e nós temos a Guerra Civil. Eu quero a terceira. Eu não. Não, beleza, a primeira. Entre a terceira e a primeira, eu queria a terceira, mas já que a terceira não vai ocorrer, vamos na primeira. Você que pensa que não dá pra ocorrer. É verdade. Não seria a primeira nem a última. Na melhor das hipóteses, a terceira vai acontecer. Na melhor das hipóteses. Mano, o que você tem contra os venezuelanos que você tá querendo em uma guerra civil? Eu não tenho nada. Eu só acho que o Brasil tem que ter uma oportunidade digna, constitucional, de entrar lá e pegar a reserva de petróleo deles. Pegar a reserva de ouro é muito mais divertido. Tem ouro pra caralho. A gente meia com a Colômbia e fechou. Que nem a imagem que eu vi. Eu achei escroto pra caralho, mas eu ri, eu tenho que ser sincero aqui. Que o cara colocou. O cara fez um novo mapa do Brasil com Roraima e a Venezuela como Roraima do Norte. Pois é, mas tá nesse nível aí, cara. A bandeira já tá pronta, a gente só junta as paradas. Anexar a federação. Só esclarecendo aqui que nós não temos ligação com nenhum veículo institucional, anti-inconstitucional também. Nós fazemos isso aqui por diversão e somos completamente imparciais. E tirando a zoeira de lado, eu sou contra uma intervenção da Venezuela. Porque quando você vai ler um livro de história, você olha a Somália, você olha o Iraque, você olha o Afeganistão e fala, mano, eu acho que intervenção não dá certo. Então, E falando em mapa, se você olhar o mapa do Brasil, a gente tem que lembrar que o Paraguai tinha parte do que nós hoje chamamos de Mato Grosso do Sul. Não é tão distante assim, foi 1800. Então você quer realmente tirar o sul da Venezuela pra ser a Roraima do Norte, é isso mesmo? 200 anos depois, acho que tá na hora de acrescentar mais alguma coisa nesse mapa aí. Você, né, quer fazer um grande plano pan-amazônico de anexar toda a floresta amazônica em território brasileiro. Por aí. Você quer tornar a Amazônia legal igual a Amazônia. Cara, esse é um plano genial, inclusive. Eu vou criar um partido em volta desse plano, inclusive. Caramba, a gente, inclusive em nome da URLAU, que é a União das Repúblicas Liberais da América Latina, eu acho que é mais que justo anexar. União das Repúblicas. Não pode ser República da América Latina, porra. A RAU? Não, tem que ser liberal. Mano, deixa só a RAU, que aí o nego decide depois se vai ser liberal, se vai ser socialista. Justo, né? Vai que uns planos mudam. É, vai que muda essas porra e já fica preparado já. Não tem que ficar mudando o nome do país, é foda. Então é isso, essa foi a notícia. É isso, esse programa vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo e... Falou! Falou.